Lideranças de diversas comunidades de Belém estiveram na Assembleia Legislativa do Pará solicitando melhorias em seus bairros, como de infraestrutura e segurança. Eles foram recebidos pelo presidente da Alepa, deputado Márcio Miranda, que ouviu atentamente os pedidos e se comprometeu em encaminhar as demandas às instituições competentes. São pessoas que não recebem para isso, ou seja, são voluntários, e todo líder comunitário, presidente de entidade, ele se doa, é um doador do seu tempo, é um doador do seu trabalho em prol do benefício da comunidade. Cada um conhece bem as pessoas, sua região, suas carências. O encontro aconteceu na sala da presidência da Assembleia Legislativa do Pará e contou com a presença de quase 20 líderes comunitários da capital paraense. Para o líder comunitário do distrito de Coaraci, Guilherme Galúcio, a reunião foi bastante proveitosa. Foi muito boa a entrevista, né, que nós tivemos a reunião aí com o doutor. Nós pudemos colocar algumas dificuldades que nós temos e nós estamos com a liderança lá de Coaraci para dar esse apoio e trazer melhoria para a nossa comunidade através do deputado. E o nosso trabalho vai ser esse, voltado ao desenvolvimento mais da nossa comunidade de Coaraci. Sebastião Costa, do bairro Tenoné, fez um alerta para a falta de segurança no local. Para ele, o encontro foi positivo, pois com o apoio do parlamento, a situação do local poderá mudar. A violência está muito grande, né? Temos canais que estão entupidos, ruas esburacadas, muita marginalidade, o pessoal está sem policiamento nas ruas, uma série de problemas que nós não temos visto ser resolvido, e acreditamos que não vai ser resolvido a curto prazo. Nós viemos aqui pedir apoio para o presidente Márcio Miranda, né, para ver no que ele pode nos ajudar, e ele se comprometeu, dentro da maneira do possível, ele vai nos ajudar. Nós acreditamos muito no trabalho do deputado e sabemos que vamos ter êxito.